Diego 995, acima de indicação, desça para 2.000 pés, altimetria em Salvador 1090, chegada bom. Objeto 5898, autorizar o táxi até o ponto de espera da pista no zero, via pátio e táxi Índia. Reporte quando pronto no ponto de espera, o altímetro agora 1010. Nove oito web autorizado, ingresso, decolagem, piscina zero, pista molhada, o vento 060 graus, 04 nós. Mirante 5898, decolado aos 21, chame o controle 1208. Zero 5898, obrigado, boa. Mantenha 2000 pés, altimetria em Salvador no 090, chegada bom. Obrigado. Controle Salvador, Web 5898, decolou cruzando 1900 na sua escuta. Objeto 5898, contato radar na decolagem, seguiu mantendo 340 após 2000, direto Leda. Leda, sobe e mantém 340, 5898. Bridge 5898, autorizado Bridge. Bridge está presente, 5898, obrigado. Salvador, Alfa, X-Ray, Foco, bom dia. Alfa, X-Ray, Foco, prossiga. Alfa X-Ray Fox, por gentileza, chama em 118.95. Ok, obrigado. Solo Salvador, Alfa X-Ray Fox, bom dia. Bom dia, prossiga. Alfa X-Ray Fox solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio principal, gate 7. Autorizado o recuo da aeronave no pátio 3. E se o reboque, chame quando pronto para ingressar no pátio 1, ok? Excelente, obrigado. Entendi que até o gate 7, é isso, no pátio 1? Até o gate 7. Ok, chame para ingressar no pátio 1. Excelente, obrigado. Voo 995, Level S, informa estabilizado. Informa estabilizado, 995. Web 5898, chame o centro Recife nas frequências 1251, Dernando 3325. 251-3325-5898. Estabilizado, gol, aeronave 95. Número 995, complete a aproximação e chame a torre Salvador em 1.8.95. 1.8.95, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1995. 995, Cient Check-Trem, livre pouso 1-0, vento. Vento calmo. Livre pouso 1-0, trem baixado e travado, 1995. 1804, Livre LS, informe estabilizado no localizador. Livre LS, informe estabilizado no localizador 1804. Alfa X-Way Fox solicita autorização para ingressar no pátio principal até o gate 7. Ok, já autorizado o ingresso no pátio 1, agilizando até o portão 07, ok? Excelente, obrigado. 75, bom dia. A identificação desça para 12 mil pés, o último transformador no 091. Chegada ponto. Zero quatro, o altímetro agora 109. Ganhou, chegou na 04. Nove nove cinco no solo aos 34. Libere à direita mantendo, me escuta, prossiga via Alfa e reporte antes da Juliette. Direita mantém escuta, Alfa reportará antes da Juliette, 1995. Oito nove sete, assina identificação, desça para o 3 no pés, o time tem Salvador 1-0, 1-1 na chegada do Alfa. Localizador da 1-0, 1-0-4. 1-0-4, completa de aproximação, chame Torre Salvador em 1-1-8-9-5. 18-9-4. Torre Salvador, 1-0-4, está na final, ele é pistão 1-0, baixado e travado, bom dia. Pistão 1-0, liberada, livre pouso, vento norte, 1-0-3-2. Livre pouso, 1-0, Goro, 1-0-4. Antes da Juliette, voo 1995. O ingresso para o portão 03. portão 03, no 995. O Alpha X-Ray Foxtrot da Azul, o ciente que está finalizando o reboque, tenha um bom dia. Alpha X-Ray Fox na escuta? Alpha X-Ray Fox na escuta. Ok, ciente que está finalizando o reboque, tenha um bom dia. Ok, muito obrigado, bom dia. Quatro solo aos 39, libera a direita, prossiga o táxi via Alfa, Juliette para ponte 09. Direita 3517. Assim, a identificação dessa irmã tem a 4 mil pés. O altímetro em Salvador 901. Chegada a Bonfim.